anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então, né, para o quarto e último bloco dessa edição número 101. E agora eu vou responder a pergunta dos fãs. Temos hoje 3 perguntas e todas elas vieram do grupo Loucos por NASCAR lá do Facebook. E 3 perguntas, tá, pessoal? Diga-se de passagem, muito inteligentes. O Doug Nery pergunta assim: Overtime Line, eu e a Caution Clock, gostaram do que viram esse final de semana? A Caution Clock, para falar a verdade, sim, né, evitou de ser uma corrida monótona. Então aí a Caution Clock foi até que interessante. Gostei de ver essa Caution Clock aí. Como já falei também no blog da Truck Series, não mexeu muito com a estratégia da corrida, com a dinâmica da corrida. Então veio aí, digamos que em bom momento aí, essa Caution Clock aí, para evitar uma corrida monótona aí. Agora, o Overtime Line, eu não gostei, não aprovei. Quem é o Leonardo para não aprovar nada, né? Mas eu não gostei. Para mim, deveria voltar ao Green Hatchaker Edge aí. Colocar 3 aí, igual era, ou colocar infinito aí, sei lá. Mas esse Overtime Line aí, para mim, não funcionou. O certo Dogner, o Alan Nascimento pergunta assim: excluindo o erro de Matt Kenseth em Daytona e o erro do Pitt em Atlanta, ele apresentou boas consistências nessas duas provas. Qual a opinião de vocês? Sim, apresentou boas consistências, né? Foi consistente durante as duas provas. Como eu já falei, né, em Atlanta ele poderia talvez ter saído com a vitória, porque ele tinha já liderado 47 voltas, estava num bom momento, né, ele conseguia andar mais rápido que o Kevin Harvick e o Matt Truex Jr., mas esse erro aí acabou custando a vitória dele. E em Daytona também, foi outra história também, ele acabou não conseguindo vencer, não conseguiu avançar na hora certa, então acabou ficando pro meio do caminho aí, não venceu, né, o Matt Kenseth aí. Mas isso mostra que ele está preparado para o ano, ele veio confiante e parece que o time da Joe Gibbs está muito bem preparado. Esses 4 pilotos estão muito focados, né? O Kyle Busch tem 2 top 5 em 2 corridas, o Kyle Edwards também 2 top 5 em 2 corridas, o Dan Hennig venceu o Daytona 500, foi mal, muito mal em Atlanta, acabou se perdendo um pouco aí na estratégia. Fez um começo de corrida alucinógico, perdão, né? Foi atrás do resultado, mas acabou tendo problemas, não foi muito bem, e o Kenseth teve esse problema aí também, mas eu vejo que a Joe Gibbs, como todos os 4 pilotos, estão muito bem preparados e focados para o ano de 2016. Outra pergunta é do Gustavo Miller, ele pergunta o seguinte: a Truck Series tem mostrado disputas interessantes. Vocês acreditam ser possível termos mais de 8 vencedores diferentes, consequentemente, um deles ficar de fora do Chase? E eu acredito sim, viu, Gustavo? Eu acredito que é possível sim, porque temos ainda Talladega, temos ainda lá a corrida no Canadá, que é um road course, temos também Eldora, que é uma corrida que tudo é diferente, temos aí corrida de meia milha, temos corrida de uma milha e meia, temos muita coisa para acontecer, eu acredito sim. Aliás, o field da Truck Series para mim é o mais diversificado, é o mais diferente de todos. Reúne campeões de várias categorias regionais. Tem campeão da Arca, tem campeão da KN. Então, assim, eu vejo que a Truck Series está com um field muito rico, né? E eles vão conseguir, sim. Para mim, eu vejo como positivo aí. Vai conseguir, sim, ter mais de 8 vencedores aí. E vamos ter vencedores fora do Chase, com certeza. Eu aposto nisso daí, viu, Gustavo Miller? Eu aposto, torço e acredito que isso aconteça. Bom, essas foram as perguntas de hoje, pessoal. Notícias. Tivemos algumas notícias aqui, mas foram notícias bobas aqui, não tem nada maior aqui, não. As punições ainda não saíram. Eu estou gravando na terça-feira, tá, pessoal? Mas ainda não saiu as punições. Que deve estar vindo aí as punições de Atlanta, que teve bastante time aí que que foi punido, né, que foi confiscado partes do carro aí. Então vamos ver qual vai ser a gravidade das punições, o que vem por aí. Mas infelizmente no momento que estou gravando aqui não está acontecendo aí, não saiu ainda as notícias. Quem sabe até o terminal bloco aí apareça, mas acho muito difícil, que o bloco está quase terminando aí. Entrevista para Las Vegas. Vamos aqui falar um pouquinho de final de semana. Final de semana em Las Vegas, tá, pessoal? A Xfinity Series vai no sábado à tarde, às 18 horas, a largada da Boyd Game do 300 para 200 voltas, né, no sábado à tarde. E no domingo à tarde, às 5h30 da tarde, a largada da Cobalt 400 lá em Las Vegas. Las Vegas é sempre uma corrida muito boa, que vale a pena assistir. Quem foi os últimos vencedores aí da Xfinity Series? Austin Dillon venceu ano passado, largou da pole e venceu. Brad Keselowski venceu em 2014. Em 2013 foi o Sam Hornet Jr. que largou da sétima posição. Na Sprint Cup, o último vencedor no ano passado foi o Kevin Harvick. O Keselowski, né, que fez o dobradinho aí em 2014, venceu a Xfinity Series e a Sprint Cup. E o Matt Kenseth venceu também em 2013 aí. E o Tony Stewart venceu em 2012 essa corrida aí. Temos uma mistura muito boa aí dos vencedores aí, principalmente das montadoras, né? Chevrolet, Ford, Toyota vencendo. Só na Xfinity Series aí que a Ford dominou os últimos anos aí, que foram, falando dos últimos 4 anos aí, foram 3 vitórias e da Ford, apenas uma vitória da Chevrolet, e a Toyota nada. Aliás, pessoal, a Toyota que nunca venceu na Xfinity Series lá em Las Vegas, tá? Nunca venceu lá em Las Vegas a Xfinity Series. Enfim, vamos seguir aqui. O entry list aqui da Xfinity Series. Temos 42 carros inscritos, ou seja, 2 carros vão embora para casa, não vai correr. E vamos aqui dar uma olhadinha aqui no que temos de diferente. O Austin Dillon vai estar no 2. No 18, o Kyle Busch. No 22, o Brad Keselowski. No 33, o Brandon, segue o Brandon Jones, claro, como sempre. E no 88 vai estar o Chase Elliott. Esses são os caras diferentes aí que estarão na... Deixa eu só confirmar aqui mais alguma coisa. Não. E no 98 vai estar o Eric Mirola aí. Esses são os pilotos, os Cup Drive aí, que vão estar correndo aí na Xfinity Series. Claro que Kyle Busch, Brad Keselowski, não precisa nem falar que eles vão dominar a corrida, mas eu vou apostar aí nos contenders. Como sempre, eu não gosto de apostar no vencedor, eu gosto de apostar no melhor contender ao título. Então, para mim, o melhor contender vai ser, com certeza, vai ser para mim o Eric Jones. Mais uma corrida, o Eric Jones vai andar super bem, vai andar bem próximo aí do Kyle Busch. Na Sprint Cup, pessoal, Sprint Cup até o momento temos aí 39 carros de novo inscritos aí, não temos um 40º carro para completar os 40, né? O pessoal ainda precisa classificar por velocidade, é o Ryan Blaine, Josh Wise e o Coif dos 39 carros. Claro, como temos 39 carros, todos vão participar da corrida, mesmo se eles não forem bem, pode andar, fazer uma volta de 2 minutos aí, mas eles vão participar da corrida, porque temos menos carros do que o total permitido aí pela NASCAR aí. Vencedor, olhando o quadro aí de vitórias dos anos anteriores aí, Kevin Harvick, Brad Keselowski, né? Então eu vou apostar no vencedor aí, vai ser com certeza o... vou apostar bem ousado aqui, hein, pessoal. Eu vou apostar a vitória do Joey Logano. Joey Logano vence essa corrida aí lá em Las Vegas, a Cobalt 400, nesse final de semana. Então, pessoal, é isso mesmo, né? Essas são aí minhas apostas aí. Sprint Cup é o Joey Logano. Xfinity Series, eu vou apostar no contender, tá? Não o vencedor da corrida. Eu vou apostar no Eric Jones. E, claro, com certeza estaremos ligados aí na corrida para assistir essas duas corridas aí, que vão ser, com certeza, duas excelentes provas para o final de semana da NASCAR. A Truck Series descansa, a Truck Series agora volta só em abril, dia 2 de abril a Truck Series vai voltar. Vai demorar um pouquinho aí para voltar em Martinsville. Então vamos aguardar um pouquinho aí a Truck Series. que vai agora ficar algumas semanas de férias aí. Então é isso, pessoal. A edição número 101 vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês, uma boa semana e cuidem-se bem.